o homem que inventou o calibre pra matar o boy na porta giratória. Se pá, no meio do farol, dono voz de assalto. Anda corno, desce do carro. Mas aí enquanto tem mano metendo os ferros pra ganhar. Outro dia engravatado, tá lá sentado, enchendo a meia, a cueca das finanças que rolou. Do caixa 2, depois o promotor vem me criticar, processa falando que eu tô fazendo apologia. Se não dá, me diz quem é que quer trampar por um salário mínimo. Aqui os mano pensam alto, João, preferem meter os ferros e sair com a bolada. Olha, eu não queria matar, eu não queria roubar, mas aí eu tenho uma família pra sustentar. Como sou ex-presidiário, não consigo arrumar nada, apenas uma quadrada pra chegar, dando enquadro na gerência bancária. A culpa é do homem que inventou a maldita arma. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangues até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é apenas mais um corpo no chão. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangues até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é apenas mais um corpo no chão. Aí cuzão, não adianta olhar de cara feia, a culpa é sua pelo arsenal, granada e escopeta. Fiquei de cara na fita no morro do Alemão, munição traçante, os blindados estraçalhando no chão. Barraco semi-chapiscado, é fachada, tem hidroaquecida, churrasqueira na sacada. É a trincheira que divide o mal do bem, a comunidade colabora mesmo sendo refém. Tá tudo bem, pode subir se não escutar rajada. Garota no computador, merda foi baleada. Até que ponto o monstro homem vai chegar? É o planeta roleta russa com atirador de AK. Derrama lágrima no enterro, imprensa cola. Aqui não é apologia, playboy sai fora. É informação atualizada sem precisar de droga. O meu estilo tô ligado que às vezes choca. Raça humana, a culpa é sua desde o começo. Eu narro os bang até o fim pra desespero. Enquanto me julga marginal mesmo com a ficha limpa, desconfia do meu G3, casa, moto em cima. Eu discordo, boy, da sua opinião. Quem destrói o mundo nunca teve compaixão. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangs até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é apenas mais um corpo no chão. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangs até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é apenas mais um corpo no chão. Culpa do homem, culpa do homem, culpa do homem, culpa do homem. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangs até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é apenas mais um corpo no chão. Já que a culpa é do homem, eu tô aqui pra narrar os bangs até o fim. Vai que vai, não é apologia não, é mais um corpo no chão.